Saudações coletivas, sejam bem-vindos ao Radiador da Podcast. Esse é o nosso episódio beta e o nosso tema é Você na Internet, Você na Real. Para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui a Jéssica. Olá, ouvintes. Tô também aqui com o Ramon. E aí, galera. E a gente vai aqui discutir essas diferenças entre seu comportamento na sua vida, né? Na sua vida social, na sua vida real. E as atitudes que você tem quando você interage com as pessoas na internet. O Radiador do Podcast começa já. Pra vocês, assim, como é que foi a primeira experiência de interagir, você trocar uma ideia com alguém que não fosse por telefone, não fosse pessoalmente, usando a internet? Alguém lembra da primeira vez que passou por isso? É, né? Eu acho que o difícil é você lembrar. Eu tô tentando puxar da memória aqui a primeira vez que eu tive esse contato virtual. É, eu lembro que, assim, nos meus primeiros contatos com... em conversar com alguém pela internet, acho que, se não me engano, foi no Mirk, ou foi no... sei lá, enfim, um daqueles... Ah, daqueles, é verdade. Um daqueles programas de mensagem bem antiga, bem do começo da internet mesmo. Da primeira vez que eu conversei com alguém, eu não tava acreditando que aquilo fosse uma pessoa. Eu ficava assim meio que perguntando, ah, isso é um script, isso é a máquina, isso é o computador. Você não acredita que tem alguém do outro lado, que aquilo é uma pessoa real mesmo, conversando com você, por um método praticamente novo, assim. Realmente era novo pra mim naquela época. Tu falou agora? Ah, eu lembrei que eu também acessava o Mirk. É, eu e mais duas amigas, a gente tirava assim um domingo à tarde, né, pra usar a internet, já que era discado. Aí a gente almoçava já na expectativa de entrar, acho que era o Mirk mesmo, e falar com pessoas realmente desconhecidas. Então, assim, como as pessoas eram desconhecidas, você tinha aquela atitude de brincar mesmo, assim, a gente era criança na época, né? A gente mentia, dizia que era mais velha, e brincava e falava besteira, assim, por não conhecer e também por brincadeira mesmo de criança. Mas a sensação era realmente bem, bem estranha, bem inovadora, assim, de que você podia fazer qualquer coisa porque você nunca ia ser descoberto. Interessante. Lembra também sobre essa história, eu realmente também tinha essa cultura de, ah, chegou o final de semana, então, internet discada, era só 2 horas da tarde, né, alguma coisa assim. Era por aí. Que aí, pronto, chegou no horário, pode passar o dia todo dia na internet, vai ser só uma ligação. Eu também só tinha um pulso. Só um pulso, né? É verdade, bem lembrado. E também acontecia também na madrugada, nos dias da semana, que era meia-noite, você ficava ali aguardando, deu meia-noite, pronto. É 6 da manhã. O da mãe não brigava, porque queria usar o telefone, né? Você usava a internet. Também tinha esse detalhe. Você lembra quando vocês fizeram a sua primeira conta numa rede social? Eu lembro quando eu fiz minha primeira rede social, que foi o Orkut. Até quem me ajudou a fazer foi uma amiga minha, muito amiga. Então, assim, somente eu tinha mais contato com as pessoas que eu tinha contato na vida real. Pode-se dizer vida real, né? É, então, era, não sentia tanta essa diferença, assim. Depois que os usos das redes sociais foram bem mais divulgados... estão sendo bem mais usadas, é que você percebe essa diferença de comportamento, já que você não convive assim tanto com todas as pessoas que você tem no seu Facebook, por exemplo. Então, quando você vê uma delas pessoalmente, que você vê mais por Facebook, você percebe essa diferença de comportamento. Deixa eu te perguntar. Pra sim, falar tu também. Tu tinha aquela coisa de... dos tempos de Orkut, de só adicionar que eu conheço, gente desconhecida não adiciono... Tinha esse tipo de restrição ainda? Eu tinha. Eu sempre tive, assim. Claro que não é aquela regra. Às vezes você adiciona uma pessoa que, por exemplo, que acontece muito, que é um parente muito distante, que você vê só pelos amigos relacionados, que é da sua família, assim, bem distante. Aí você acaba adicionando, assim, mesmo sem conhecer. Ou então aquela pessoa que é muito amiga de um colega seu, que você já ouviu falar assim por nome, você também acaba adicionando. Mas no geral, eu ainda adoto essa regra de só adicionar quem eu conheço. Tu lembra de alguma coisa assim do começo, do contato com a internet, com conversa, ou, Ramon? Cara, tipo, eu era bem assim, tipo, afastado desses meios web. Eu tinha até meio que um receio, pra não dizer medo. Eu também comecei com o Orkut, foi um amigo meu que fez pra mim, tipo, criou senha e tudo. Mas, tipo, eu não mexia, mas, tipo, a questão de contato mesmo, assim, foi mesmo de ter conversa. Foi no MSN, mas, assim, nada tinha sido, assim, novidade, porque já eu já usava bastante. E foi meio que, assim, tipo, eu entrei meio que atrasado, né? Mas tu não teve eu não sei se a palavra é essa, mas aquele facinho, assim. Não, é tipo assim, cara, pô, tô aqui conversando com a galera, tipo, não tô gastando nada, que massa, pô. Pô, não preciso mais ligar pra ninguém, tá todo mundo aqui online, tipo. E aí a gente percebe que hoje o MSN, que foi, teve um boom na época, tipo, de, pelo menos da minha época, 2007, 2008, 2009, pelo menos na rede de contatos, muita gente online. E hoje você entra, se tiver um, dois, eu acho que, assim, tipo, a gente percebe a evolução, né? Tipo, o Facebook tá aí, tá engolindo todas as redes sociais, com FaceTalk, acabou, meio que acabou com o Orkut. Mas a experiência de conversar com alguém pela internet, assim, tipo, pela primeira vez, tipo, é meio que revolucionário, né? Tipo, você tá no seu computador e de uma forma, assim, tipo, totalmente gratuita, tu ter o contato com outra pessoa, mesmo que seja só escrevendo. E aí a questão também da adequação, né? Tipo, você... É aquela coisa que a gente que eu tava falando, de você poder se passar por outra pessoa, se você não conhecer essa pessoa, né? E aí, tipo, já aqueles joguinhos de desenho, que acho que dá o UOL, tipo, que é bem antigo, acho que Gartic, né? Que você desenhava ali, ficava batendo papo com a galera, se passava o que você quisesse. Tipo, ah, tem tipo 10 anos, 12 anos. Pô, cara, desenha muito bem. É meio que... É, tu falou sobre... Até reforçou o que a Jéssica falou sobre você poder brincar, né? Porque você não era... Você não tinha uma identidade, você não era identificado naquela sala de bate-papo, ou seja lá qual for. É, a gente faz aquela pergunta, será que a gente pode ser quem a gente quiser? A gente pode. Eu posso ser, posso criar uma persona, posso criar um personagem pra agir na internet, assim? Será que os fakes podem ser um exemplo disso? Você pode ser uma pessoa totalmente diferente do que você é na vida real? Cara, eu acredito que sim, tipo, pô, tipo, a gente vê vários fakes aí, Twitter, a galera que o Twitter da galera famosa aí, os fakes, e mó galera segue sem nem saber que tá seguindo Twitter fake, e a pessoa acaba pautando, tipo, construindo pensamentos, passando a mensagem pra vários seguidores que, tipo, nem se ligam que estão seguindo perfis fakes. E também essa questão de entrar em sala de bate-papo e o cara entra com o nome de mulher, tipo, e fica zoando com a galera. Tipo, é muita gente, tipo, leva na boa, leva na brincadeira, sabe que tá brincando. Mas você consegue se passar por quem quiser. Por homem, por mulher, por criança, por velho, por quem quiser. Eu acho assim, tomando um pouco do que a gente tava falando do início das coisas, hoje em dia isso caiu bastante. Não sei se para as crianças deve ter esse pensamento ainda, né? Mas depois que você cresce, eu também não sei se foi pela evolução das redes sociais, mas isso caiu muito, assim. Você não tem aqueles fakes e tal, mas eu acredito que seja muito mais coisa de ilusório mesmo, ali do ilusório, de você criar aquele ídolo social das redes sociais, que as pessoas sabem que aquilo é um fake, mas vão pela brincadeira. Agora, você realmente ser um fake, sem ninguém realmente saber que aquilo tá acontecendo, eu acho difícil. Sim, você se passar por outra pessoa, falar coisas que, vamos supor, no meio social, na vida real, né, entre aspas, não seria aceito. Se fazer esse tipo de coisa na internet hoje em dia, você vai colher algumas consequências. Assim, acho que hoje em dia o monitoramento tá muito maior e tal do que antigamente. Por mais que você queira fazer essa brincadeira, só por ser uma brincadeira mesmo, fica meio difícil. Também pela sua intenção, né? Vai muito, tipo, cara, você pode se passar por meio que por quem quiser, mas a gente vê casos aí da galera que se passa pra alguém, tipo, com o intuito de fazer mal pra alguém, tipo, de marcar um encontro com a menina e tal, e tipo, ah, sei lá, essas histórias meio que a gente escuta por aí, de cara marcou um encontro com a menina e pra fazer algum mal a ela, sei lá. E também é a questão de você ter a intenção que você quer pra fazer aquilo ali, né? Tipo, ah, eu tô numa sala de bate-papo aqui, tô atrás de alguém pra, ah, vou planejar um crime aqui. E até hoje mesmo que isso meio que já... A galera já tá meio que calejada e sabe que, tipo, ah, é fake, pô. Já toma um certo cuidado. O cara tá muito... falando muita coisa, elogiando demais. É, mas assim, não acha que esse querer ser que a gente quiser, às vezes não acontece sem querer, não, assim, tipo, a gente não constrói um personagem, mesmo que contra a nossa vontade, na internet. Totalmente. Acontece isso muito, assim, algumas pessoas mais, outras menos, mas acho que sempre acaba acontecendo. Com suas ações na internet, com o que você faz, com o que você fala, que você cria um personagem, algo que não é você, mas que você, às vezes, nem tem consciência disso, sabe, assim? Porque isso depende da visão do outro, né? Depende do que o outro vê de você, né? Às vezes, acho que tu falou tudo, assim, né? Às vezes eu sei lá, falo alguma coisa na rede social, tenho um certo pensamento, forma de expressar, que dependendo da interpretação de quem me vê, de quem é meu amigo e tá vendo ali a minha postagem, vão gerar diversas interpretações sobre minha personalidade, do que eu penso, do que eu gosto, essas coisas assim. Não sei se alguém tem esse tipo de, teve esse tipo de experiência de já conhecer alguém que você só conhecia online e depois conheceu pessoalmente. Você já tiveram esse tipo de experiência? Eu só conheci online e depois pessoalmente. A gente pode até tomar como exemplo a gente como estudante, né? Como calouro da universidade, que a gente até trocava muita ideia na comunidade no Orkut, só se conhecia por ali e depois conheceu pessoalmente. Não acontecia isso, não é verdade? É, tipo, esse semestre a gente... Já no Facebook a gente criou um grupo de recepção, né, dos bichos. Tipo, e a gente batia muito papo, interagia muito, era um grupo bem movimentado. E a galera marcou um dia de se encontrar, às vezes não dava certo. Mas é mesmo, tipo, não se parece nada com o que tu passava no Facebook. Tem uma menina que fala que, tipo, já assustou comigo porque não achava que eu era tão alto. Me achava, pensava que eu era um baixinho e tal. É incrível, né? Pelas redes sociais você forma até o físico da pessoa, assim, é realmente... A foto era só de rosto e ela me achava baixa. Assim. Será que a gente consegue resolver esse problema com... mais detalhes no seu perfil no Facebook, por exemplo, como altura, peso e as medidas? Eu acho, assim, que não influi muita coisa, não, né? Assim, tomando como exemplo de novo esse grupo, eu não participei, eu acho que desde a nossa entrada eu nunca participei, assim, muito de uma recepção, mas eu, esse grupo dessa vez eu observei. E assim, você via algumas pessoas que, como a gente estava falando, depende da percepção. E na minha percepção, você via claramente que eram atitudes que você planejava, eu vou ter essa atitude na rede social, para quando eu conhecer aquelas pessoas socialmente, eu ser bem aceita. Eu já ter ali o meu status formado. Então, assim, eu percebia muito isso. Algumas pessoas queriam porque queriam se destacar e tinham opiniões, assim, mais extremas e expressavam de forma mais extrema também. Pra que você percebia, assim, com a mesma na minha cabeça, que fosse pra quando você visse aquelas pessoas pessoalmente ali no encontro, você já tivesse aquele seu status formado. Pelo menos eu achei isso. Se ele fosse mudar, que ele não mudasse muito, não é verdade? Que ele ficasse assim, naquela média, mas porque a mudança ia haver. Por mais que você construísse essa imagem, né? Que ela sempre muda, como o Ramon falou, de a pessoa mudar de opinião quando você encontra pessoalmente. Mas de você querer pelo menos manter fixo algum detalhe dessa sua imagem, não é isso que você quis falar? É, eu acho que meio que. Não dá, tipo, se você mantém uma imagem, tipo, totalmente diferente do que você é realmente, quando você encontra com a pessoa, tipo, começa a conviver e aquilo, tipo, se desfaz, porque, por exemplo, tinha muita gente, voltando nesse caso desse grupo, que, tipo, falava coisas que, normalmente, quando depois que você conheceu, tipo, sabia que não era verdade, tipo, não verdade, na verdade, tipo, mentindo pro mal, não, tipo, era uma brincadeira, tipo, e essa brincadeira só cabia na internet. Porque você tava ali na sua casa, tipo, não tinha restrição dos amigos, tinha meio que a liberdade de escrever o que quisesse. E os comentários que surgiram sobre aquele comentário, tipo, eram todos ao campo da brincadeira que tava todo mundo inserido ali. E que não se aplicaria, tipo, a uma conversa, tipo, cara a cara, né? Tipo. É uma convenção, é um acordo entre o pessoal, entre todos que estão participando, de que aquilo ali tem os seus limites. Né, são as suas paredes, digamos assim, que só funcionam ali dentro, seria isso? Mais ou menos isso, tipo, a questão de você estar, tipo, num grupo, com amigos, querendo se conhecer, tipo, na brincadeira e tal, a liberdade que você tem de falar coisas é muito maior do que, tipo, dizer, tipo, numa roda de amigos, face a face. E eu digo mais, assim, quando essa pessoa age de forma, de tal forma na internet, e que essa mesma forma de agir é pessoalmente não caberia, quando essa pessoa ela não faz essa mudança, essa adaptação da internet para a vida real, vamos supor, ela é vista totalmente, de uma forma totalmente diferente. Se ela tem a mesma atitude na rede social e a mesma atitude pessoalmente, ela é vista como, às vezes, como... Bizarra, estranha? É, dependendo da ação, claro, mas ela não é vista assim com bons olhos, dependendo da opinião. Assim, eu acho muito, muito bizarro isso. Porque quem não faz essa adaptação da rede social para a vida real... Acho que não consegue ver a fronteira, o limite entre, tipo, tá sentado no computador e tá, tipo, convivendo socialmente. É, do mesmo jeito que eu sou no meu Facebook, eu vou ser com os meus amigos na faculdade, assim. Ficar cutucando as pessoas. Né? não é esse extremo, mas é por aí. Quais são as vantagens do relacionamento online, assim? De uma amizade virtual para uma amizade convencional. Quais são as vantagens disso? Você pode pensar de vantagem e desvantagem. A vantagem que eu vejo é aquela de você poder ser não mais confidente, mas digamos que, aquela história que a gente tava falando, que a gente pode falar coisas que não poderia falar numa conversa frente a frente, cara a cara, né? É, eu acho assim, esse meu pensamento de ser uma coisa na internet, como é que eu posso dizer, acabou junto com a minha infância, assim, eu não tenho mais esse pensamento hoje em dia. Eu não crio nenhuma amizade virtual com a intenção de só manter ela no virtual, né? Então não tenho um porquê eu ser uma pessoa diferente. Mas claro que isso varia de pessoa, né? Pode ter pessoa que bolem amizades virtuais e sejam outras totalmente diferentes, a minha opinião pessoal. É, se eu tenho amigos, todos os meus amigos eu trago do Facebook, eu trago da minha vida pessoal, assim. Da minha vida pessoal é ótimo, né? Da minha vida real, vamos dizer. É, mas eu acredito que uma vantagem de você ter um amigo virtual, primeiro é que se você não gostar da amizade de cara, você pode descartar, né? Ah, sim. Ela não é tão formal quanto a vida. Nossa. A vida real, assim. É, isso aí é um pequeno detalhe, né? E, assim, aí a facilidade também de você juntar amigos, né? Porque é muito fácil você juntar amigo virtual. Trocou ali duas, três palavras, você já pode considerar amigo. E outra, você pode... Uma coisa muito interessante é que na internet, na web, você pode filtrar suas amizades. Como é que eu posso dizer? Na vida real, você primeiro conhece a pessoa e sabe do que ela gosta. Na internet, isso se inverte. Você sabe do que ela gosta e vira amigo da pessoa. As pessoas que eu até agora, que eu conheço só na internet, mas não conheci ainda na vida real, são pessoas que eu conheci através de gostos por música, por programa de TV, sei lá, alguma coisa assim. Eu participo de um grupo da banda que eu gosto, que tem algumas pessoas daqui, da cidade, que eu falo muito, assim, às vezes parece que eu já conheço elas há muito tempo, pessoalmente, assim, de comentar em fotos e tal. Eu acho isso bem, bem legal. Também vai muito do seu intuito, né? Tipo, por exemplo, se eu sou... A gente tá falando muito aqui de pessoa, da gente próprio, né? Das nossas amizades. Mas se, por exemplo, desses perfis que a gente vê, tipo, não entendo, não salvo, é interessante pra eles, tipo, fazerem... Mas já a vertente é diferente, o intuito é diferente. De fazer o máximo de amigos pra poder passar a mensagem deles, o trabalho deles pra o máximo de gente, né? Quanto a gente, a questão pessoal, tipo, eu também não tenho muitos amigos. Vou contar aqui, tipo, olhando aqui pra timeline aqui. Dois, três amigos que eu nunca vi, assim, pessoalmente. Até um fato engraçado foi, tipo, eu entrei num grupo, tava comentando, tipo, e tinha uma pessoa também que tava comentando bastante, eu peguei e adicionei ela, né? Aí ela falou assim, tipo, não adiciono pessoas, só adiciono pessoas conhecidas. Aí eu respondi, tá ok, então, entendo. Aí, tipo, deu 3 segundos e ela me adicionou. Oi? É, você entender, né? Ela pensou, né, do que ela fez, nossa, o que foi que eu fiz? Ela era administradora do grupo. Aí, tipo, eu acho que ela devia receber vários convites, né? Tipo, ela tava mexendo o saco. Aí, como, tipo, eu fui educado e disse que... Não, tá certo, eu entendo. Mas, tipo, o cara deve ser, pelo menos, educado, né? Sim, e quando, pra vocês, assim, quando a sua lista de solicitações de amigo começa a encher com gente que você não conhece, e aí? Vai ou não? Vai facilmente, assim, ou não? Eu deixo no purgatório. Fica no purgatório, tipo, fica, assim, 40, 60 pessoas aqui pra confirmar a amizade. Tipo, eu não... Vale que você é top. Não levo pro céu, mas também não levo pro inferno, né? Tipo, deixa no purgatório. Mas aí, como o meu objetivo de talvez descobrir quem é essa pessoa que tá querendo te adicionar? Qual é o objetivo? De não ter o peso na consciência de, porra, sou chato, recusei a amizade da pessoa. Mas também não ter aquela pessoa que você não conhece vendo o que você posta. Adicionar por adicionar, tipo, eu prefiro não adicionar, tipo, pra adicionar uma pessoa, pra, tipo, a pessoa tá aqui do... Só aumentando, tipo, as estatísticas aqui que eu tenho, 100, 200, 300, 400, 500 amigos. Pra quê? Tipo, pra adicionar uma pessoa pra eu nunca conversar com ela, tipo, nunca manter um contato, eu prefiro não adicionar. Eu tô olhando aqui a minha lista de purgatório. São pessoas que têm alguns amigos em comum, mas que você realmente não conhece. E vê que são aquele tipo de pessoas que só adicionam por adicionar pra ter... Olha, eu tenho muitos amigos no Facebook. Uhum. Isso não faz muito a minha linha. Então eu deixo no purgatório mesmo, uma hora some. Não acha que o Facebook, às vezes, ele quer se meter demais na sua vida, querendo sugerir que tipo de amigo você deve ter? Tipo, esse tipo de sugestão, que é amigo do seu amigo. Sei, amigo, é só amigo do meu amigo. Eu não preciso... Eu Eu não acho tão inútil assim. Eu já encontrei muita gente que eu não sabia que tinha Facebook por essas sugestões do Facebook. Pô, ah, fulano tem Facebook, eu não sabia. Assim, é válido, né? Mas... às vezes falha. É, às vezes falha. O que também é só uma sugestão, né? Não é obrigado você aceitar. Então, não tenho nada contra. Vai ainda. Jogar pro purgatório, né? É, e outra, tipo, a gente vê... por exemplo, tem gente aqui que tá online aqui no meu Facebook que, tipo, eu nunca abri uma janela pra conversar. Eu já conversei bem mais com essa pessoa que, tipo, adicionei que eu nunca vi do que com gente aqui que eu conheço. Na vida real, tipo, não tem um papo com essa pessoa. E por que eu vou ter na vida online? Eu penso muito nessa junção da vida real com online, tipo, de uma extensão. Tipo, você poder manter contato. No momento que você não pode se ver, você falar. E não como só uma coisa de, ah, quero ter amigos, ter vários contatos. Tem que ter o máximo de pessoas aqui pra... ver o que eu tô postando, pra curtir o que eu tô postando, pra compartilhar o que eu tô postando. É, me interessa ter no meu Facebook pessoas que eu gostaria de saber opinião, assim, hoje em dia, né, correria o tempo todo e tal, você não pode ter contato com todo mundo. Então, qual é o seu meio de ter contato, de saber o que tá acontecendo na vida daquela pessoa que você gosta e tal, que você acha ela super bacana? É o Facebook, assim. A gente falou já sobre Facebook, assim, eu particularmente sou um old school, né, assim, eu ainda uso o Orkut. Vocês, qual foi a última vez que vocês acessaram o perfil de vocês no Orkut? Por que vocês viram lá? Por que vocês abriram novamente esse perfil do Orkut? Cara, eu acho que há umas 2 semanas eu abri o Orkut porque chegou uma atualização no meu Gmail, tipo, essa é a atualização do mês do seu Orkut. Não tinha nada. Aí, tipo, a gente percebe que, não, realmente a galera migrou pro Facebook, Orkut não tem mais aquela movimentação de antes, das comunidades e tal. Às vezes eu entro pra alguma comunidade, assim, por exemplo, de filme, que tô achando que às vezes há facilidade, a galera coloca um link pra baixar e tal. Mas assim, questão de ter o contato com as pessoas, tipo, de mandar mensagem e tal, não tem mais, assim, acabou, assim, pelo menos pra mim acabou. Faz um bom tempinho que eu não abro meu Orkut, eu ainda mantenho, só por uma comunidade, que eu sou muito apegada ainda, pelas amizades. Na época do que eu tinha Orkut, eu não tinha tanto filtro assim quanto eu tenho no Facebook, então as amizades que eu tenho lá não me fazem nem um pouco falta. Então eu mantenho por isso mesmo. Mas eu acredito que o Orkut não é aquele... Será que o Orkut falhou? O Facebook mesmo não, que é melhor? Não é isso. É porque as pessoas, as redes sociais, as pessoas que usam as redes sociais, veja bem a contradição. O nome é rede social, certo? E elas estão numa constante busca de se isolar. Você usa a rede social pra se isolar. É uma contradição horrível isso. Mas quando você fala a pessoa, ai, não sei o que, Orkutizou, né? O famoso verbo agora, orkutizar, que é que virou povão, agora não presta mais, tem muita gente. Então é uma rede social que você não quer socializar. Então, assim, eu acho que o Orkut agora, ele acho que não tem dados, né? Antes que o pessoal da administração vá me perguntar, eu não tenho dados. Mas eu acredito que a classe agora que usa o Orkut é mais a classe C mesmo, assim. Então, popularizou e algumas pessoas não gostam disso, então acho que o Orkut caiu. Mas dentro dessa classe, eu acho que o Orkut tá em alta ainda. Pra eles é ótimo, eles não veem problema nenhum. Vejo muita gente no meu Orkut, quando eu entro, que ainda utiliza pra mandar recado, mesmo que seja aqueles coloridinhos com musiquinha, mas mandam. No meu caso, assim, eu como usuário do Orkut até hoje, eu uso ele pelas comunidades, né, assim, Eu também. Que é ainda a última instância, a última coisa que me ainda faz ligar o Orkut e não migrar totalmente pro Facebook. Porque no dia que o Facebook tiver um fórum, tiver uma parte de comunidades com tópicos arrumadinhos, direitinho, onde você possa pesquisar, né, onde possa estar organizado por tempo, toda a lista de tópicos, eu vou mudar pro Facebook e vou ignorar totalmente. Essa parte do fórum é a única coisa que ainda me segura no Orkut. É, realmente. Eu não concordo contigo que ainda seja classe C, porque... nas comunidades, pelo menos na que eu frequento, tem de todos os tipos de pessoa, enfim. E elas estão reunidas em torno do tema da comunidade, que aí pode ser, enfim, no meu caso pode ser videogames, música, por exemplo, e não tem muito essa distinção não, mas realmente, no dia que o Facebook tiver um fórum decente, eu tô indo pra lá e fecho minha conta no Orkut. Eu migrei pro Facebook e abandonei o meu Orkut praticamente, porque todo mundo migrou pro Facebook, e o Facebook ele supre as minhas necessidades. Tanto é que eu não uso mais Twitter, meu Twitter também tá abandonado. Não perdi o meu a minha também paixão pelo Twitter. E o Facebook, ele me supre no que eu preciso. Não preciso mais de outra rede social, assim. Pois é, né? As redes sociais morrendo com uma facilidade tão grande, assim, tão rapidamente. O Twitter era um fenômeno. Era capa de revistas, era um fenômeno da internet. Um site que cresceu muito rápido e tudo de repente começa a cair. Ou o próprio MSN, né? O que era o MSN? Hoje em dia, quem que vai se dar o trabalho de abrir um programa só para conversar, quando você pode ter uma rede como o Facebook que inclui a conversa, inclui as atualizações do Twitter, por exemplo, e a interação entre as pessoas em si. É verdade, concordo. Mas será que, assim, falando da orkutização, se as pessoas têm aversão às redes sociais que são preenchidas, digamos, que são invadidas pela grande massa, né? Quando tá muito lotado, quando tem muita gente, quando começa a inchar demais a rede social, será que o Facebook vai ser abandonado e vão começar a surgir outras redes, sempre como uma espécie de ilha secreta onde as pessoas vão, você só conta para quem você quer, né, para quem você quer que esteja contigo lá, essa pessoa vai para essa nova rede e aí vão aos poucos abandonando. Será que o Facebook pode cair qualquer dia desses, assim, se surgir uma rede melhor? Não, mas aí essa questão de tá inchando, tipo, o pessoal tá migrando, vai muito do seu círculo. Aí já falo no círculo, já lembro do Google Plus, né? Da questão do seu círculo de amizades. Se você usa só com seus contatos mais pessoais e vai receber atualizações dessas pessoas, eu acho que não tem como ficar tão assim. Tirinha de meme, essas coisinhas que a gente vê tanto, que a galera compartilha. E assim, eu acho que vai, o Facebook um dia vai cair, claro. Vai surgir outra. E a gente vai pra essa outra. Vai deixar o Facebook de lado. E a questão de evolução de mídia social, tipo, a gente não pode, tipo, fugir disso. A gente vê, tipo, o Google Plus, que eu acabei de abrir aqui, tipo, eu vi que o layout mudou, tá bem mais organizado, tipo, mas foi uma jogada do Google que, tipo, não teve muito sucesso. Tava meio parecido com o Facebook, e o pessoal, tipo, já tá meio que acostumado com o Facebook, não tem por que ficar usando duas redes sociais que tem o mesmo intuito, tem a mesma função. E com essa questão que tu falou do fórum, é um diferencial do Orkut. Tem como você, tipo, localizar o que você quer por tema e ter uma organização. Isso o Facebook não oferece. No máximo que ele oferece é um grupo. Você pode criar um grupo e fazer postagens, e dependendo do número de postagens, se você se perde ali em menos de que uma, duas horas. Não tem a organização que o Orkut tem de fazer os tópicos e tal. Mas a evolução das mídias sociais tá aí, tipo, o Facebook pode melhorar, como também pode surgir outros que possam superá-lo. Eu acho assim, pode ser que a gente abandone o Facebook, pode ser que sim, pode ser que não. Depende da se a rede social vai acompanhar a mudança de comportamento, porque a gente muda o nosso comportamento hoje da água pro vinho, né? Então, assim, como a gente age na internet, como a gente vê as coisas. Então, assim, se a gente mudar e o Facebook não acompanhar essa mudança, ele vai cair e vai surgir outro e tal, como aconteceu no Orkut. Acredito que ele meio que se estagnou, esse foi um dos motivos pela queda dele. Esse negócio de, vai ter outra rede social que você possa criar uma nova ilha pra que tenha só aquele grupo de pessoas que você quer. Eu acho que é muito mimimi das pessoas. É muito mimimi, cara. Porque no Facebook, até mesmo no Orkut, você poderia privar o que você posta pra só as pessoas que você deseja verem aquela postagem. Você pode fazer isso. Se você não quer determinado conteúdo na sua timeline, você pode ir lá discutir, desfazer a amizade, tirar aquela pessoa do seu grupo de amigos. Então, você pode controlar o que você quer ver. Esse negócio de, tem muita gente, balela, mimimi mesmo das pessoas, frescura, eu até diria. Eu acredito que isso é muito besteira, assim, não tenho que debater. Em relação ao Google Plus, agora eu vou me utilizar de dados, né? A galera da administração vai pirar. Pelo que eu vi, o Google Plus, ele só não é sucesso aqui no Brasil. Em outros países, eles têm um número de usuários, assim, gigantesco, né? Então, assim, é uma questão mesmo de cultura. Aqui não colou, mas em outros países ele é a sensação. Pode ser que venha a ser a sensação aqui também, quando a galera enjoar do Facebook e tal, como eu falei. Se o Google Plus vier com a nova proposta que a gente acha mais legal, pode haver essa migração de novo, como ocorreu do Orkut. O que tu falou sobre fazer sucesso em algum local e outro não, o próprio Orkut mesmo, um dos grandes eixos do Orkut era aqui no Brasil. É verdade. Mas assim, voltando um pouco sobre aquela história do comportamento na vida real e na internet, né, voltando no nosso tema, tu acha assim que as pessoas estão mais narcisistas com essas facilidades do Facebook em você publicar, e você poder ter o seu feedback daquilo que você postou, do que você falou, da foto que você publicou, do vídeo que você divulgou, aquele feedback imediato do curtir, do comentar, enfim, do citar. Será que as pessoas são mais, eu digo narcisistas, mas não no sentido de beleza física, mas narcisistas... De atenção. É, de atenção, de gostar de atenção, de querer ser citado, de ser curtido, de... Enfim. Demais, cara. É maravilhoso você estar em pauta. O pessoal comentar o que você, a sua opinião, curtir, comentar a sua foto e tal. Isso é bom demais. Quem é que não gosta? Agora tem gente que exagera, né? Tava até conversando, acho que com a Jéssica. Tipo, tem gente aqui que no meu Facebook que eu adicionei que, pô, se acha o centro do Facebook. Que assim que entra, já posta: oi, gente, tô por aqui. E a galera começa a curtir e tal. Aí, ai, tô muito cansado do trabalho. Como se as pessoas, tipo, só entrassem pra ver os comentários dela. Aí vai. Ou então elas comentam no post de alguém: olha, eu acho isso e isso e isso. Isso é um não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, assim, como você vê nitidamente que ela acha que a opinião dela é aquela e vai definir tudo e acabou o mundo, assim. Você vê muito desse tipo de gente. Que eu não falo de ter uma opinião forte. Que opinião forte eu também tenho. Às vezes eu, quando eu tô muito indignada com coisa, assim, eu boto palavrão no Facebook, eu falo mesmo e tal, eu não tô nem aí. Agora, tipo, é a minha opinião, eu não tô descartando a opinião das pessoas. Se você discorda, ótimo. Se você quer debater comigo, posto que a gente debate. Se você odiou minha opinião, desfaz a amizade e tal, falou. Agora tem gente que não aceita isso, e isso eu acho ridículo. É o cúmulo do narcisismo mesmo. O tópico tendências. A gente até falou sobre isso, sobre tendências, que é sobre a eventual queda do Facebook e o surgimento de uma nova rede. Mas até que a gente pode comentar sobre tendências no Facebook mesmo, assim. Será que ainda pode expandir mais ainda a exposição? Eu digo exposição, eu caio no narcisismo de novo, mas essa sua interação da vida social, da vida real com a vida virtual. A integração, por exemplo, com esses aplicativos de smartphone, por exemplo. A gente não tocou muito sobre esse assunto, mas os smartphones que você pode tirar foto e mostrar o que você está fazendo, ou um outro aplicativo que te mostra o local que você está. Enfim, será que isso vai se expandir ainda mais ao ponto de tudo que a gente fizer estar ali acessível para qualquer pessoa ver e, enfim, saber sobre você? Será que vai ser assim, chegar nesse ponto? Eu acho que já chegou. E a gente tem o Facebook como grande concorrente do Google, né? Ou da empresa Google. Tá tendo aí, tipo, uma conversa que o Facebook já vai lançar o navegador, né, do Facebook. A gente já tem a conta de e-mail do Facebook. A gente vê o Facebook se expandindo e o Google também, tipo, não deixando por menos, né? Tipo, tá olhando aqui no blog aqui, Estudos de Criação, né? Que é o projeto do óculos do Google, né? Não sei se vocês já viram. Que é, tipo, você colocar o óculos e, tipo, pronto, você vai pra rua, você vai pra onde quiser. É um projeto meio louco, meio futurista, mas parece que realmente vai dar certo. E você poder fazer o check-in, poder localizar pelo Google Maps, poder compartilhar o que você quiser através do óculos, da questão só do olhar do seu pensamento. Quer dizer que esse óculos tem um botãozinho, né? Tipo, tira a foto, olha o que eu tô vendo e já joga pra rede social, né? Isso, o que você vê, tipo, ele tira a foto e compartilha lá no Google Plus e a galera pode comentar e tudo. Tipo, é uma coisa bem... Vocês fizeram, podem procurar, tipo, Project Glass, o óculos do futuro. Na verdade, nós somos meros fantoches das disputas comerciais entre as grandes empresas de comunicação. Tô brincando, gente. Faz um pouco de sentido também. Mas a conversa não vai pra tanto. Mas, tipo, na verdade a conversa vai pra tanto. É isso mesmo e tal. Que a galera lança de novidade, a gente quer, a gente anseia por novidade. É muito foda isso, assim. Muito natural do ser humano, né? É, foda e natural. Mesmo que essa novidade seja, por exemplo, um amigo no Facebook comprou um livro novo tal, uma coleção de livro tal, e aquilo é novidade pra você, você tem que comentar, tem que... Mesmo que essa novidade seja... Irrelevante pra minha vida. Isso, pronto. Isso. Mas, cara, é só o que acontece. Você entra aqui no Facebook, ai, aconteceu isso. É o que você... É o que move o Facebook, né? Não, eu digo assim, é o que você tá sujeito, entendeu? Se você se dispôs a criar uma conta no Facebook para receber atualizações dos seus amigos ou não, de pessoas que você quer saber da vida, do que tá acontecendo e tal, você tá sujeito a isso. Ela vai postar uma coisa que te interessa, uma opinião que te interessa, um fato que te interessa, ou não. Assim, no dia que o Facebook inventar um filtro de entrar no nosso cérebro e só postar aquilo que a gente sabe que vai gostar, aí, meu amigo, eu vou lhe contar, né? Mas enquanto isso, a gente tem que aceitar postagens que podem ser interessantes pra gente ou não. E é muito foda você controlar isso, porque o que é interessante pra mim pode não ser pra você, né? Então, é isso aí, não gostou? Passa mas a bola pra rolagem direto. A dica que eu dou é exatamente isso, usar o scroll sem moderação. Tipo, vai passando. Tá com a bola de rolagem. Falou alguma coisa que me interessou, eu clico. Assisto, curto, compartilho, comento. Faço o que eu quiser. Não gostou, passa direto. Tem uma criatura aqui, que eu não vou citar nomes, mas a criatura é chata pra caralho. Eu tinha ele no Facebook e tal, porque de começo me pareceu interessante, mas chato demais. Você excluiu a pessoa? Eu excluí. Lógico. Batata, sem nem contar pipoca. Aí quando eu vou ver, a criatura fica postando e a cada 5 minutos em um grupo que eu participo. Entendeu? Então é essa luta constante de você fugir de pessoas chatas, cara. E as pessoas chatas têm facilidade de te encontrar no Facebook, né? É. Fazer o quê? E rola aquela coisa meio, às vezes, invasivo, né? Tipo, você fala, eu tô fazendo alguma coisa e... Às vezes fazendo um trabalho pelo Facebook. Aí também é a facilidade, né? Tipo, a gente poder fazer, tipo, coisas que a gente, devido ao tempo, que a gente não tem muito, às vezes, e tá, de poder ter essa extensão de fazer o trabalho, e, tipo, você tem que estar online, né? Tipo, aí, e um adendo aqui, que eu falei, tipo, você pode postar o que você quiser, se as pessoas gostarem, comentem ou não. Ok, mas tipo, você tem que ter um determinado filtro. Você também não pode considerar, ah, o Facebook é meu, eu faço o que eu quiser. Eu tenho pavor esse discurso de pessoas, ah, eu faço isso porque a vida é minha, não sei o quê. Cara, você vive em sociedade. E no Facebook e em outras redes sociais não é diferente, você está em sociedade. Então, tipo, faço um apelo, as pessoas que postam fotos de pessoas mortas, acidentes, tripas voando... Cara, isso vai além, pelo seguinte, você não sabe quem vai ver aquilo, certo? Então vamos ter uma determinada moderação no que você posta, que uma coisa é você postar o que você tá comendo na hora do seu almoço. Pode ser chato? Pode, mas... Quer um pedaço? Foda-se, agora... Então, quer dizer que assim, que a solução pra que as redes sociais, enfim, pra que Facebook, enfim, seus similares, pra que eles funcionem de modo positivo pra cada um de nós... É o uso dos filtros, seja tanto na hora de você compartilhar, como na hora de você também apreciar o conteúdo que é apresentado para você. Seria isso, os filtros, trabalhar em cima dos filtros e... O filtro tá pessoal, separando. O filtro do bom senso, né, de cada um. É, tanto o filtro do Facebook quanto o filtro do bom senso, como o Ramon falou. Eu posso filtrar uma pessoa, mas eu posso perder alguma coisa legal que seria importante para mim e que ela postou, entendeu? Então é isso, não dá para ser exato e dizer... Ó, o Facebook, só mostra que eu vou gostar, tá? É, aguentar mesmo. Se tiver muito chato, exclui. Ou então aguenta as postagens chatas da pessoa. Enfim, vai de cada um. Você termina com alguma consideração final a respeito disso? A respeito do assunto, enfim, a respeito do... Se vocês quiserem comentar o projeto, o Radiador Podcast... É meio estranho você dar a sua opinião, assim... Apesar de parecer uma conversa entre amigos informal... Acaba não sendo, né? Você tem que tentar se expressar da melhor forma para que as pessoas entendam o que você tá querendo dizer. Talvez em alguns pontos eu tenha me expressado mal, se alguém entender errado, me perdoe, então foda-se. Mas, assim, quando a gente fala, acho que a gente falou muito aqui, ai, da vida real. Não é que eu não considere o Facebook ou as minhas redes sociais, minha vida é um mundo à parte meu. A Jéssica do mundo virtual, não é isso. A gente fala assim por meios didáticos, né, pra distinguir. Mas aquilo, tanto é a minha vida, que como tudo que acontece, quase tudo que acontece nela, óbvio, né? Sei, quem é meu amigo pode ver. Então não é que seja duas coisas completamente distintas. Mas, enfim, acho que deu pra entender. Queria, tipo, agradecer a iniciativa E de estar transformando um projeto que era do UFC, que era. Tava meio que como o Orkut parado. Se é aquela coisa ainda de muito interno, de depender de fios, de uma produção pouco maior, de depender de pessoas para operar as máquinas lá, para a gente poder estar usufruindo da radiadora. E trazer o projeto para o online, tipo, que é onde a gente ultimamente está passando mais tempo. E dar essa nova linguagem, essa nova dinâmica, tipo, trazer temas atuais, fugir um pouco da cara que estava a radiadora, né? Bem, pessoal, esse foi o episódio beta do Radiador Podcast. Se você tem outra opinião a respeito do assunto ou sugestões de temas para os próximos episódios, comente no blog radiadorapodcast.blogspot.com. Um abraço, obrigado pela audiência e até o próximo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da participação. Até a próxima aí.